Introdução Workshop 518. 2024, início da mudança. O poder dos mitos. Ainda pagãos. Permanecendo tribais. Almas, linha plana. A melhor notícia ainda é que a mudança foi definida pela alma de nossos antepassados para 2024. Ele chamou isso de uma evolução na ciência e o início da capacidade da humanidade de transmutar primeiro sua alma e esperamos, ainda este ano, a transmutação da fisicalidade de uma posição para outra. Não importa o que o calendário Maia tenha dito ou qualquer outro calendário, a decisão já foi tomada. O Sr. Cash não tomou a decisão, e se você tiver que culpar alguém, você pode culpar a alma e não o homem. Portanto, em outras palavras, os humanos atuais não foram capazes de tomar a decisão, ou talvez isso teria acontecido bem antes. Ele disse que, de alguma forma, todas as diferentes partes se prepararam para a mudança, como as energias no ambiente e os campos do universo, que nas próximas semanas atingirão o ponto de maturidade para que o homem possa passar pela evolução. A tecnologia, bem como as nações e os líderes religiosos, estão todos prontos para a mudança. 2024 será o ano do julgamento, e talvez isso signifique que julgaremos ou compreenderemos a verdade sobre nossa própria criação e aprenderemos a liberar a alma do homem da gaiola da fisicalidade. E à medida que os humanos amadurecerem para isso, o restante dos seres seguirá o mesmo caminho, e acredito que isso se espalhará por todo o universo. Isso significa que nos tornaremos parte da comunidade universal conscientemente, em vez de termos de esperar até a morte, quando a alma se separa da fisicalidade e fica livre. Qualquer pessoa pode fazer parte da comunidade universal e não é necessário ter uma fisicalidade para se comunicar com os outros. Portanto, não precisamos de todas essas coisas que temos esperado através dos filmes, como OVNIs, alienígenas e esse tipo de coisa. Nós nos comunicaremos por meio dos sentimentos da alma. E agora podemos optar por não morrer, mas viajar com uma alma nova através do universo por milhares de anos. Mas por que precisaríamos de uma nova alma, já que manifestaremos uma nova fisicalidade de acordo com o lugar para onde formos? Entendi que sempre mantemos a mesma alma por toda a eternidade, até que a força do campo chegue ao ponto em que possamos nos dissolver de volta no Criador, e o restante dos campos vai para os outros. Ele disse que é uma maneira de medir a força do campo de uma alma que mostra há quanto tempo ela está viajando. Como as almas não envelhecem, a vida delas depende da força de seus campos e do dar e receber. E elas podem chegar a um ponto de devoção em que queiram se fundir com o Criador ou com outra alma, abrir mão de sua própria individualidade e viver por meio dos campos dos outros. Para que essa mudança ocorra, a humanidade precisa entender a verdade sobre as religiões para que ela encontre o Deus dentro de si mesma e não fora, em uma estátua ou em conceitos. Hoje o Sr. Cash passou muito tempo explicando a evolução do pensamento do homem que acabou levando à criação das religiões e os símbolos que ainda usamos hoje, que indicam subconscientemente que ainda estamos de volta à compreensão tribal e não avançamos na compreensão do conhecimento da criação. Tivemos a época em que vivíamos em cavernas e no que eles chamam de caça e coleta. Durante esse período, o homem se sentiu fraco por dentro e procurou algo maior do que ele mesmo para acreditar e venerar, e também começou a copiar as forças da natureza como o fogo e o vento. Mais tarde, ele descobriu a agricultura e começou a venerar a Devi, ou o que a gente chama de deusa. Há muito mais a ser entendido, e se você quiser estudar isso mais a fundo, você pode buscar pelo fim da última era glacial há cerca de 10 mil anos. Em geral, é nessa época que os estudiosos dizem que a agricultura começou e as pessoas começaram a se reunir em vilarejos e povoados, e depois em cidades. Com a agricultura era possível permanecer em um só lugar ano após ano, em vez de se deslocar sempre para coletar alimentos. Dizem que a agricultura começou no Levante, no Oriente Médio, onde também começaram todas as religiões ocidentais. A história escrita mais antiga conhecida começou com o grego Heródoto, e ele registrou algumas das primeiras culturas pagãs. Aprendemos um pouco disso na escola, mas a narrativa foi mais ou menos controlada pelos colonialistas britânicos e outros europeus que entenderam que o poder está no controle do que as pessoas acreditam sobre si mesmas. Quando você faz sua própria pesquisa, você precisa ter cuidado com a interpretação dos chamados fatos. Joseph Campbell, em seu documentário O Poder do Mito, descobriu muito do significado intelectual dos mitos em diferentes culturas. Eu digo aqui intelectual porque ele não tinha uma formação espiritual, o que permite uma compreensão muito mais profunda. É para esse ponto que o Sr. Cash está nos indicando, mas cabe a nós preencher o conhecimento que falta. Joseph Campbell estudou o trabalho do grande antropólogo suíço Johann Jakob Bachofen. Bachofen foi condenado ao ostracismo pela Academia Europeia, porque ele não se mantinha dentro da narrativa deles. Joseph Campbell foi acolhido, de certa forma, pelo movimento da Nova Era, ou que a gente chama de movimento New Age. Mas ele teve problemas semelhantes. Mas como ele ficou famoso, eles o deixaram em paz, e ele também teve o cuidado de não ir muito longe. É um choque muito grande quebrar certas barreiras culturais, especialmente quando temos total confiança em nosso sistema educacional. Não apenas construímos nossa identidade em torno disso, mas subconscientemente acreditamos que isso é a verdade. É aqui que a fisicalidade e a alma da fisicalidade têm seu controle sobre a alma do homem. O fluxo de sangue ao redor do cérebro não é apenas uma barreira de campo magnético, e como as emoções são transportadas pelo sangue, a sensação de segurança de pertencer à tribo também é uma barreira para viver pela alma. O Sr. Cash está apontando isso como o próximo passo para nos prepararmos para a transmutação, porque temos que nos desapegar da fisicalidade para nos tornarmos uma alma livre. Portanto, precisamos entender como nossa prisão mental foi construída e como nós mesmos damos o poder a isso para aprisionar a alma. Tudo isso se deve à falta de conscientização e a não termos muito conhecimento, mas também a não termos um alicerce em nossa vida de ter o amor do Criador dentro de nós. Ainda estamos no modo sobrevivência que nos mantém colados assim à tribo. Como ele pode dizer que ainda somos pagãos e o que isso realmente significa? Bom, se você quiser ver como era a cultura pagã no passado, vá para a Índia. Ela ainda está viva lá. Mas se vocês forem apenas turistas tirando fotos, vocês não entenderão. É preciso vivenciá-la com sua alma e obter o verdadeiro conhecimento disso. Eu tive a sorte de que alguns dos meus professores realmente penetraram na verdade do que o Sr. Cash está tentando explicar neste workshop. Mas o problema é que é como as pessoas com a lavagem cerebral da cultura americana e controladas pelo Google conseguirão preencher as lacunas dos ensinamentos do Sr. Cash. Ele está deixando para nós a tarefa de preencher o conhecimento que falta sobre a história de nossas culturas. Eu tentarei aqui compartilhar com vocês meu entendimento limitado. Talvez tenha sido devido às condições, mas a sociedade se estruturou em duas partes. Havia a classe dominante de um lado e todos os outros do outro. Na Índia, isso pode ser visto no sistema de castas. Os sacerdotes brâmanes estavam no topo, junto com os kshetras, que eram os reis guerreiros. E esses dois grupos governavam o resto. E as escrituras religiosas foram criadas dessa forma para promover e impor isso. Em essência, a mesma estrutura existe no Ocidente, mas ela é encoberta pelas falsas democracias, de modo que as pessoas não percebem que é assim que as coisas são feitas. Essa divisão não foi estabelecida apenas econômica e politicamente, mas também religiosamente. A classe alta podia ler as escrituras e aprender sobre o transcendental e a meditação, enquanto as classes mais baixas só podiam venerar a Devi ou a deusa tribal. Essa é uma estrutura fundamental da sociedade que quase ninguém entende. Transcendental significa aquilo que transcende a mente, e a única maneira de ir além da mente é por meio da devoção ou do silêncio. Por isso a meditação foi ensinada. Tudo mais que experimentamos por meio de nossa mente, que são os pensamentos, sentimentos e todos os sentidos da visão, paladar, tato, olfato, etc., essa é a Devi, ou a deusa, ou Shakti, a energia. Esses são os dois aspectos de nossa vida. Venerar a Devi é a religião pagã, e quando você quer algo para si mesmo, você reza para a Devi para que ela lhe dê riqueza, amor ou qualquer outra coisa. E o transcendental, ou a compreensão do Criador, foi o que cada um dos profetas, como Cristo e Maomé, tentou trazer para a humanidade por meio da cultura ocidental. Mas na Índia é permitido que os dois aspectos convivam juntos. No Ocidente, é um ou outro. Não temos o conhecimento ou o amor para que os dois coexistam. É por isso que a Igreja matou milhões de bruxas que podiam controlar o Shakti, ou a energia. Esse é o entendimento fundamental que não foi dado a nenhum de nós. Temos que sair e procurar a verdade por nós mesmos e depois trazê-la de volta. É muito interessante ver como esses dois aspectos operam. Por exemplo, quando entramos em uma igreja, mesquita ou templo, oramos para obter algo para nós? Esse é um exemplo de veneração a Devi, ou a deusa. Quando damos nossa força de campo por meio de nossos pensamentos e sentimentos a Devi, esperamos que ela nos dê o que queremos. Ou será que vamos à igreja porque amamos o Criador e queremos servir a sua criação? Porque já sabemos que somos completos e íntegros por dentro, somos amados e somos capazes de amar. Esse é um entendimento básico de onde chegamos como humanidade. Então cabe a nós dar o próximo passo. Mas como consideraríamos isso na ciência do plasma? Talvez o transcendental seja o campo magnético original que compõe o Únicos. A radiação dos campos dele, por meio das interações entre si, torna-se plasmas e tem uma alma, que é chamada de Devi. A deusa ou Devi é uma alma consciente de um plasma, e as crenças e a adoração das pessoas são os campos magnéticos e gravitacionais que interagem entre si para formar a criação, que, na verdade, é apenas mais plasmas. Hoje o Sr. Cash nos lembrou várias vezes que fomos criados a partir dos campos do Criador, que é o amor do Criador. Somos completos e íntegros e temos tudo o que precisamos dentro de nós. Se realmente entendermos isso, não precisaremos mais venerar as energias pagãs. As igrejas e mesquitas estão dentro de nós. O fato de o Sr. Cash fazer a pesquisa para descobrir a verdade sobre as religiões pode nos ajudar a romper com a lavagem cerebral feita pela classe sacerdotal. Mas isso só acontecerá se quisermos encontrar o amor de Deus dentro de nós mesmos. Se eles mentiram sobre o local de nascimento de Maomé ser em Meca, porque isso lhes dava poder, então isso significa que as escrituras foram escritas por homens e podem ser alteradas. Se isso é possível em uma religião, é possível em todas as religiões. Então, não há mais necessidade de religiões. A alma do homem somos nós. Nós contemos as verdadeiras escrituras em nosso interior. Elas não precisam ser escritas. A essência de todas as religiões é pensar, falar e fazer o bem. Desde a última sessão de voo, o Sr. Cash notou uma mudança nos buscadores de conhecimento, que eles estão se preparando para a mudança em 2024. Ele nos deu a chance de nos comprometermos mais com a compreensão dos ensinamentos e explicou que os ensinamentos das quintas-feiras são para a teoria e conhecimento da criação e as sessões mensais de voo das sextas-feiras são para colocarmos esses ensinamentos em prática e experimentarmos nossa alma e seu poder dentro de nós. Parece que o Sr. Cash ficou muito feliz com os resultados da última sessão e quer tentar repeti-la novamente no dia 12 de janeiro, não apenas para confirmar o que foi alcançado, mas para ir ainda mais além. O que foi alcançado é que todos os 100 participantes conseguiram unir as suas almas e deixar a fisicalidade. Isso foi revelado com uma linha plana no gráfico. Portanto, tudo está cientificamente registrado. Mas o que isso significa? Bom, é muito semelhante a quando uma pessoa que está em uma máquina que salva vidas, nessa que a gente tem um hospital, em um pronto-socorro de um hospital, de repente emite aquele longo bip. Eles chamam isso de linha plana, que significa que o coração parou e a pessoa geralmente morre. Isso é muito simbólico. Mas na ciência do plasma, nós não morremos. Em vez disso, nossa alma voa para o universo. Não há nada com que se preocupar, porque a alma ainda está conectada à fisicalidade. As pessoas relataram que não sentiram nada. Então ele disse: é esse nada. Essa é a paz e a liberdade. A razão pela qual não sentiram nada foi porque a alma se desconectou da fisicalidade, portanto, não estava ciente do que estava acontecendo. A alma assumiu o controle, mas a fisicalidade ainda sentia a paz e, para ela, é como se nada tivesse acontecido. Portanto, temos os gráficos para mostrar que algo de fato aconteceu. Isso ocorreu por cerca de 2 minutos e se alinha com o momento em que os buscadores de conhecimento relataram ter sentido o vazio e a paz. Quando isso aconteceu pela terceira vez, o Sr. Cash disse que as pessoas ficaram assustadas e queriam parar. Ele deve ter sentido isso ou visto no gráfico, porque não acreditamos que alguém tenha pensado conscientemente que não queria fazer isso. Porque antes de mais nada, a fisicalidade não estava ciente, então tudo estava acontecendo no nível da alma. Estamos entrando na nova dimensão antes mesmo de 2024. Essa é uma experiência muito nova para muitas pessoas, e a pergunta que temos que fazer a nós mesmos é: como lidaremos com isso? É por isso que ele passa muito tempo explicando o que estamos vivenciando nessas sessões, para que percamos o medo e a ignorância e encontremos assim o prazer de fazer parte disso. E também para que não pensemos que estamos ficando loucos, mas sim que é um processo normal pelo qual todos neste planeta acabarão passando à medida que começarmos a acrescentar cada vez mais a ciência do plasma em nossas vidas. É um pouco estranho pensar que tudo isso está acontecendo sem que tenhamos consciência. Mas isso não é totalmente verdade. Se pensarmos profundamente sobre isso, saberemos que algo está acontecendo. Parece que a alma coloca esse véu de paz e silêncio sobre a fisicalidade e então sai e faz as suas coisas. Mas ainda nos sentimos bem com isso, e um dia, à medida que nos tornarmos mais e mais iluminados, estaremos conscientes disso. Ou talvez isso nem seja necessário. Não sabemos. E então o Sr. Cash deu o exemplo da senhora que quase não tinha um cérebro e que foi filmada andando. Quando ela viu o vídeo, ela disse: essa aí não sou eu não consigo andar. A alma fez a fisicalidade andar. Isso leva à parte em que a alma também será capaz de mudar a fisicalidade. Quando atingirmos esse nível de consciência, não haverá espaço para doenças. Portanto, se adormecermos durante as sessões, isso não será um problema, pois nossa alma ainda estará fazendo o que precisa fazer. O que também é interessante é que a alma pensa, fala e faz coisas. Isso ajuda a explicar como ela pode assumir o controle da fisicalidade. Houve um forte sentimento nesse ensinamento de que estamos atingindo a massa crítica de almas que estão prontas para a mudança, e ele vem preparando cuidadosamente tudo o que é necessário para isso ao longo dos anos. As almas satélites fornecerão uma rede de almas neste planeta para ajudar outras almas a se transmutarem. e as almas dos membros do Conselho Universal estão preparadas para poder ouvir e ajudar outras almas do universo. As almas satélites são para a Terra e o Conselho Universal é para ajudar o universo. São as próprias almas que decidiram se unir e a fisicalidade segue. Mesmo que a fisicalidade resista, as almas a trazem para ajudar. Outros tópicos desse workshop. Provamos que onde não há alma, a fisicalidade não pode sobreviver. Existem maneiras de absorver os campos de radiação para que eles se tornem alimentos e não sejam prejudiciais. Isso é feito por meio da expansão da alma e da criação de uma rede. A alma é dinâmica e pode dobrá-los para longe do corpo. A Conferência de Londres foi publicada em 500 publicações, mas na última semana o governo americano bloqueou. O trabalho ainda está em andamento no que foi alcançado e mais oficiais estão participando, mas não podemos falar sobre isso publicamente. Até 2012, a Fundação Cash era publicada diariamente em diferentes publicações, mas desde então não é permitida. O Sr. Cash estava se referindo às almas livres como nômades que vagam pelo deserto e armam uma barraca aqui e ali. Depois ele relacionou isso com o fato de estar aqui na Terra há milhares de anos. Quando eles escolhem uma alma do homem, eles montam uma tenda e a chamam de Templo de Moisés. Depois eles arrumam tudo e mais tarde montam uma tenda chamada Cristo, e assim por diante. Com relação à Mitra ser física, todas as dimensões do trabalho têm ambas as dimensões, da alma e da fisicalidade. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 518. Esperamos para aqueles que acreditam no caminho de Cristo que tenham tido um Natal maravilhoso. E o mesmo para o Ano Novo dos cristãos. E então chegaremos aos outros que comemoram o Ano Novo Chinês em 9 de fevereiro, o Ano Novo Iraniano em 21 de março e os outros anos novos que virão. Sempre haverá Ano Novo, e somos bons em comemorar. O processo de ensino nas últimas semanas nos trouxe a uma posição muito boa. Nosso ensino não se limita às quintas-feiras do workshop de buscadores de conhecimento. Fazemos muitas pesquisas e outros trabalhos em segundo plano. Em alguns deles, vocês, como buscadores de conhecimento, participam. A sessão barra ensino de voo de sexta-feira da semana passada abriu fundamentalmente seus olhos para a forma como vocês podem se conectar com o Criador e que vocês fazem parte da criação e acabam criando algo em algum lugar. Na imagem que vocês querem criar quando aterrissam em algum lugar na dimensão da sua alma, há outra alma que já aterrissou lá para fazer parte dos campos da sua criação, que é o seu Criador. Se entendermos isso, compreenderemos o potencial e a gravidade do conhecimento que nos foi transmitido na semana passada. Para muitos de vocês, o novo começo já começou. Muitas almas estão se conscientizando dessa mudança e do progresso da nova maneira de viver. A nova maneira de viver é considerar que você faz parte da totalidade. Por que a Fundação Cash segue esse caminho e trabalha no sentido da nova dimensão como uma organização científica? O que nosso trabalho e nossa vida tem a ver com a alma? Por que temos que seguir esse caminho para tentar nos conectar e fazer parte do todo? Usamos o conhecimento obtido no passado e no presente e o que fará parte do conhecimento do futuro também. Uma das coisas mais interessantes para o homem é voltar e entender o que havia no passado, onde estamos hoje e o que está por vir. O conhecimento da alma tem sido a parte que faltava e que nunca entendemos. Compreendemos a fisicalidade, criamos medicamentos e ferramentas para ela e sabemos como movê-la, montando em um burro e de todas as outras maneiras que nos movemos. Nos primeiros ensinamentos, eu disse que a fisicalidade do homem vem sugando a alma do homem. Como já passamos por cerca de 500 ensinamentos diferentes com o treinamento, agora entendemos que essa sugação ainda está acontecendo e que cabe a nós mudar isso. A sanguessuga não é exatamente a fisicalidade do homem. Em vez disso, é o ambiente do campo magnético que dita a manifestação da fisicalidade. Se colocarmos a alma em qualquer lugar, então em respeito e interação com seu ambiente, ela se manifestará na fisicalidade de forma literal e o que ela será. É como uma massa de pão. A maneira como você aquece essa massa no forno é como ela se manifestará e se tornará o que o ambiente permitir que essa massa seja. Ela pode se tornar um pão, um bolo ou qualquer outra coisa. Mas em essência, ainda é a mesma farinha e a mesma massa. É como os raios da criação do Criador. Quando entendermos isso, o homem decidirá qual caminho seguirá, pela alma ou pela fisicalidade, ou por ambos. Nós escolhemos ignorar, e as religiões nos educaram para ignorar o que temos em nosso interior. Nossas fraquezas em relação ao nosso ambiente nos levaram a aceitar nossa fraqueza e a fazer coisas na fisicalidade sem realmente ir para dentro e usar o poder de nossa alma dentro de nós. Vimos o fogo e então copiamos. Fizemos o mesmo com o vento, com os pássaros e tudo mais. Mas nunca copiamos a dimensão da criação, nem copiamos o que o nosso Criador criou. Nós nos estruturamos apenas para copiar o estado da matéria, e nunca conseguimos entender como copiar a força do campo magnético que cria a matéria e é a essência dos campos do universo. Portanto, uma estrutura como a Fundação Cash, que pode usar tanto a fisicalidade quanto a alma e ensina ambas, permite que nos tornemos assim como nômades, ou almas livres do universo. Agora você pode decidir qual caminho quer seguir. Para não se destacar muito da multidão, nós lhe ensinamos sobre os nanos materiais, sobre ganhos e tudo mais. E então levamos vocês ao ponto de entender a sua alma. Mas vocês ainda precisam entender o que sua alma pode fazer. É importante que voltemos e estudemos a verdadeira história do homem e como ele desenvolveu a cultura. Antes do início das religiões, as pessoas criavam deuses para si mesmas porque se consideravam fracas e precisavam de um poder e uma força para ajudá-las e para se conectar a algo maior do que elas. Elas nunca entenderam que já faziam parte desse algo maior, na verdade. Quando a humanidade se tornou mais física, ela começou a construir estátuas para adorar deuses. Ainda hoje, continuamos nesse dilema de construir e adorar estátuas, só que nos tornamos muito bons em enganar a nós mesmos nisso. No passado, nossas estátuas eram mais óbvias e feitas de pedra, e construímos templos também. Agora nos tornamos educados e modernizados, e por isso é mais difícil de ver isso. Com a chegada do cristianismo, nos tornamos um passo mais maduros. Agora carregamos a estátua em nosso pescoço como uma cruz. Mas não há diferença em essência com o que nossos ancestrais faziam. Ainda somos pagãos adorando estátuas como uma cruz. Veja como comemoramos o Natal. É a mesma coisa que na época dos pagãos. Nós nos livramos dos templos e os colocamos em nosso pescoço. Para nos mostrarmos mais poderosos e que entendemos a situação ao nosso redor, então colocamos uma estátua de um homem em cima disso. Os romanos queriam que fizéssemos isso. De uma forma ou de outra, ainda continuamos a adoração da fisicalidade por meio de estátuas e em símbolos. Carregamos em nosso pescoço uma cruz, ou Alá e a Lua, ou a estrela judaica, e adoramos coisas diferentes em dimensões diferentes. Ainda não chegamos ao ponto de deixar essas coisas de lado. Ainda celebramos. A lua é o signo da Meca e é o símbolo do Islã também. É por isso que os muçulmanos usam a lua. Meca fica na Península do Sul da Arábia Saudita e tradicionalmente o nome significa lua. Então eles a escolheram para ser a capital. Os cristãos usam uma cruz para celebrar a colocação de um homem nela, que depois de 3 meses, a partir de agora, você celebrará a Páscoa. Quando vocês entram em uma igreja, vocês vêm pendurado lá. Vocês não mudaram nada em relação ao paganismo. Mas vocês glorificam isso ainda mais carregando os símbolos no pescoço. Os judeus fazem o mesmo com a estrela de Davi, bem como os demais símbolos. Sempre permanece da mesma forma. Por meio dos ensinamentos da Fundação Cash, podemos compreender a estrutura da alma e então nos desapegamos de todos esses símbolos e coisas. Não precisamos deles porque estamos conectados ao Criador e à luz da alma, e isso nos trará mais conhecimento e compreensão. Por meio da alma, entendemos que não devemos ter medo de um edifício ou de uma igreja ou de um templo, e que o verdadeiro campo de ação da alma é o universo, enquanto que o campo de ação do homem, na dimensão da fisicalidade, para que ele seja ele mesmo, é apenas a terra. Colocar símbolos em nossas bandeiras ainda é outra forma de adoração, mas feita de forma subconsciente. Não deixamos de lado essas coisas porque nunca entendemos que temos a alma dentro de nós. Os diferentes emblemas no centro das diferentes bandeiras são outra forma de adoração de estátuas e outra forma de paganismo. Se vocês estudarem como a adoração de estátuas está profundamente enraizada em nós, vocês ficarão pasmos. Eu estudei a bandeira do Irã anos atrás e descobri muitas coisas. Quando os muçulmanos chegaram ao poder, eles colocaram a lua em nossa bandeira e quando os ayatolás chegaram, acrescentaram todos os tipos de curvaturas à lua. O que isso significa? É outra forma de adoração de estátuas. A antiga bandeira do Irã tinha um leão com uma espada na mão e o sol. Essa era uma forma totalmente diferente de adorar a Deus. Usamos o nome Shah para o rei. Então, Shah do Shah significa rei do rei. A palavra Shah vem da época em que o homem entendia o poder do Criador. Shah significa Deus. A palavra Shah está profundamente enraizada na cultura e significa o sol nascente ou ser um guerreiro. A palavra vem de uma palavra que significa o sol nasce no Oriente e tem uma atitude guerreira. É por isso que eles escolheram um leão com uma espada. O sol em cima do leão é para mostrar que ele vem com o nascer do sol. Ninguém nunca entendeu isso, ou que a palavra chá significa Deus, e chá do chá significa Deus dos deuses. Subconscientemente nós entendemos, mas conscientemente não entendemos isso, mesmo hoje. Nós mudamos isso para reis, e depois colocamos coisas diferentes nisso. Subconscientemente, o Criador e o poder da criação nos trouxeram isso. Na antiguidade, havia dois deuses, um que se ergueu do Oriente e o outro que se fixou no Ocidente. O lado ocidental era sempre um deus lutador. O lado do sol nascente era um criador. Eles usavam o símbolo do leão porque ele era poderoso e lutador. Ele fazia guerras e era representado com uma espada, e então colocaram o sol em cima dele. Esse sol passou a ser o segundo uso do Shah, ou Deus dos Deuses. Um é o Deus da luz, e o outro é o Deus da luta e do poder, e inconscientemente os persas se tornaram assim. As bandeiras de outras nações seguiram continuamente o mesmo caminho. Os muçulmanos usaram a lua. A adoração pagã permaneceu ativa em Meca do Sul da Península Ibérica, da Península Arábica. Naquela época, a cidade de Meca não existia da forma como existe hoje. O ídolo de pedra, em seu interior, veio da cultura do sul da península. As pessoas adoravam em uma direção diferente. As pessoas nunca avançaram em seu entendimento. Passaram da adoração de estátuas para esconder isso na bandeira de sua nação e tudo mais. A humanidade sempre dependeu de seu ambiente, mas acreditava em algo acima dela e que chamava de Deus. As pessoas mudaram os nomes de uma maneira diferente para parecer que mudaram, mas na realidade, o homem nunca entendeu que sua alma é o Criador, ou que ele próprio está conectado diretamente ao Criador. Por exemplo, em todas as línguas do Oriente Médio, o nome Islã significa o Criador, ou que veio do Criador. Maomé deliberadamente escolheu esse nome dessa forma, porque naquela época as pessoas seguiam a religião pagã, e agora a nova religião é diferente, é do Criador, e é por isso que o nome foi escolhido dessa forma. Você pode ver isso voltando à raiz do significado dos nomes. Vemos que em Shalom, por exemplo, e Jerusalém, é a mesma coisa. Todos eles se referem ao nome de Deus ou do Criador. Um adendo aqui, há algo no nome Jerusalém, porque ela fica no lado ocidental da Terra. E o Deus do Ocidente significa paz, e o Deus do Oriente é diferente. Portanto, Jerusalém está na direção da Terra da Paz. Nós nos esquecemos da raiz de nossos idiomas, e aqueles que entenderam usaram isso para abusar e dominar os outros. Todas as palavras usadas estão ligadas, especialmente no Oriente Médio, de onde vem o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, a época em que nossos ancestrais entendiam o Criador. E agora, perdemos esse rastro. Aqueles que entenderam sobre o Criador não adoravam estátuas ou colocavam uma cruz. A palavra Salam é o mesmo que Salima, e vem da mesma palavra básica, que significa aquele que possui paz por meio de Deus. Isso vem dos idiomas do passado, de cerca de 5 mil anos atrás. Mas hoje é apenas uma palavra, porque esquecemos a cultura por trás disso. E agora que entenderam isso, eles abusaram disso. Os ensinamentos da Fundação Cash são para trazer essas coisas para a luz. E para que você entenda que você é a luz. Não importa se você vive no Oriente ou no Ocidente, ou se você nasce em um lado e se estabelece no outro. Os ensinamentos da Fundação Cash também tratam da compreensão das culturas passadas e de como elas afetam o tempo presente e a nossa maneira de pensar. Eles ajudam o homem a se libertar da dimensão da fisicalidade. Agora temos a liberdade, por meio da internet, de fazer assim a nossa própria pesquisa sobre nossa cultura e idioma e o que as palavras realmente significam e como elas evoluíram para o que são hoje. Então veremos como nossos governantes, sacerdotes e outros abusaram até de si mesmos por não entenderem a verdade, mas sabiam como usar a fisicalidade para controlar a alma do homem, mantendo ele ignorante. A menos que o homem entenda como essas coisas são feitas, ele nunca terá a liberdade de sua alma e a liberdade de se conectar com seu Criador. Quando você entende a verdadeira história do homem, você vê como tudo pode ser falsificado ou alterado para se adequar a determinados grupos. Fizeram uma Bíblia falsa para agradar os romanos, e parte do Alcorão foi feito da mesma forma. Há muitas coisas que não se encaixam e são inventadas. É pior ainda com os judeus, os barrais e os budistas. Todos eles falsificaram e inventaram coisas. Cada um tinha que fingir um pouco mais que o outro para se igualar aos outros. Quando você conhece a sua alma, ninguém pode enganá-lo, porque você conhecerá a verdade de dentro. E você poderá viajar pelos campos do universo com a força de sua alma. A escolha será sua. Nós criamos as ferramentas e trazemos as dimensões para que você entenda como fazer isso. Vocês conseguiram viajar com o corpo do homem em burros, aeronaves e carros. Agora vocês podem viajar com a alma do homem no campo de força dela mesma, sem burros ou aeronaves. Porque ela possui o campo de força da velocidade de viagem da alma do Criador. Você decide onde alterar determinados parâmetros para diminuir a velocidade e se manifestar. E quando quiser, você faz as malas e vai para outro lugar. É como montar uma tenda de outra forma. Então muitas coisas ficam claras. Isso é o mesmo que quando dizemos que estamos aqui há milhares de anos. Escolhemos uma alma do homem e abrimos uma tenda ali. Abrimos uma tenda na época de Moisés, depois arrumamos e viajamos por aí, e mais tarde aparecemos novamente em outra dimensão da fisicalidade, mas desta vez a chamamos de época de Cristo, depois Maomé e o resto. Mas é o mesmo nômade, é a mesma alma. Então você entenderá a jornada que sua alma tem que fazer e para onde ir. Quando você tiver conhecimento sobre a alma e quando chegar a hora de se tornar o Criador, você não permitirá que esses abusos aconteçam, como vemos hoje, quando a alma do homem é abusada na fisicalidade do homem. Às vezes as pessoas religiosas ficam ainda mais loucas ao colocar na cabeça para nos lembrar de como somos estúpidos. Nós chamamos isso que eles colocam na cabeça de turbante, ou, como os judeus, eles colocam pequenos blocos pretos de madeira na testa, e em vez deles baterem a cabeça contra a testa contra a grande muralha, eles podem bater quando quiserem, dia e noite, porque está na testa deles. Ou vemos como as pessoas tocam os sinos nos templos do Tibete, e fazemos tudo mais com isso. Queremos ter certeza de que a alma está enjaulada e que podemos usar a fisicalidade em qualquer nome que quisermos. Muitas pessoas não gostam quando eu falo assim, porque assim elas não podem roubar de você. Esses caras têm uma vida confortável, pois você dá a eles milhares de dólares, como padres, mulás, rabinos e outros. Mesmo que muitos deles não consigam nem ler os livros de Deus que eles mesmos criaram. Então você entende que não há livros na dimensão da alma do homem, e ninguém pode trapacear, e ninguém pode se tornar rabino, aiatolá e outras coisas. Todos nós trabalhamos com ambas as dimensões, porque estamos cientes dos pontos fracos e pontos fortes da alma do homem. O homem precisa entender o processo da criação para não ser abusado na Terra, mas também para não permitir que sua alma abuse dos outros quando se tornar um viajante do espaço. Não abusar dos outros no espaço é mais importante, porque aqui na dimensão física você pode tomar consciência do abuso. À medida que passamos por esse processo de conclusão, gradualmente entenderemos que os outros verão nossa alma e quando voltarmos para a dimensão da fisicalidade, deixaremos isso para trás. É como quando somos hipnotizados e fazemos coisas que não acreditamos ser capazes de fazer. E quando vemos o vídeo de nós mesmos, dizemos: "Esse aí não sou eu não fiz isso." O mesmo acontece quando permitimos que a alma do homem assuma o controle, e quando vemos isso no vídeo, nós não acreditamos. O Sr. Cash fez isso deliberadamente em alguns casos. Em um caso, uma mulher não tinha mais cérebro, e eles tocaram parte da alma. E ela assim conseguiu andar. Quando lhe mostraram o vídeo, essa mulher disse que não era ela, que ela não podia andar. Fazemos a alma andar e não a fisicalidade, e a alma assume controle sobre a fisicalidade. Também mostramos isso com Naomi no hospital. Sabemos como fazer com que a alma do homem mude a fisicalidade. Mas não somos mágicos e nunca mostramos mágica. Nós explicamos para que você entenda. É para você entender a força da sua alma. E depois que você entender, terá que manter o ethos de Mitra, pensar, falar e fazer o bem com sua alma, porque até as almas pensam, falam e fazem coisas. A alma tem uma alma. A alma tem uma estrutura por meio da qual você se comunica com ela. Por meio desse processo, você manifesta a sua beleza. Como professores, nosso trabalho é que ambos compreendamos o valor do conhecimento da criação. Todos nós temos que entender que a mesma alma manifesta diferentes fisicalidades, seja neste planeta, na Lua ou em outra posição no universo. O fato de você usar as roupas de um macaco não faz de você um macaco, porque a mesma alma ainda está dentro de você, mesmo quando você aparece em outra dimensão e muda de fisicalidade. É por isso que trouxemos a transmutação. Até agora, vocês transferiam o corpo do homem de vocês de um lugar para o outro em outra caixa ou o que quer que fosse, quando viajavam. Agora você pode aprender a transmutar, o que significa viajar com a força das energias do universo, com a sua energia e não com a sua fisicalidade. Como você aceitará a mudança em sua fisicalidade e não se assustará com o que você vê, tanto que você queira assim negar a sua própria existência? Quando estiver na Lua, você pode aparecer com a força do que você fez e do que você pode controlar, e você pode acabar como uma pedra. Alguém tem que lhe mostrar uma foto para que você acredite que aquela pedra é você. É por isso que dissemos: até mesmo uma pedra tem uma alma, porque foi você quem se transformou nessa pedra. Agora você tem esse conhecimento e estabeleceu a conexão com sua alma. Então o que vai fazer com isso? Você vai praticar o fortalecimento e desfrutar de ambas as dimensões da alma e da fisicalidade? Quando você gosta de caminhar no parque, primeiro você dirige seu carro até o parque, mas quando você chega até lá, é a mesma fisicalidade que vai parar lá no parque. Na dimensão da fisicalidade, não importa como você chega lá, é sempre a mesma fisicalidade que está com você. Mas com a viagem da alma, é diferente. Quais são os prazeres da alma do homem? Vamos a uma festa da alma ou vamos a uma festa de um homem na fisicalidade? Esses são os pontos que temos que enfrentar e encarar, especialmente aqueles de vocês que estão passando pelas diferentes fases dos ensinamentos extras fora desses ensinamentos de quinta-feira, que são os workshops de buscadores de conhecimento. Vocês terão que enfrentar isso gradualmente. Vocês não terão escolha entre querer ou não, pois à medida que começarem a sentir as mudanças, essa dimensão virá. Como você lidará com isso? Ou quanto mais você poderá negar, até que um dia isso aconteça e você diga: eu não sabia que era isso. Você tem que lidar com a negação e a ignorância. A verdade não mudará. A existência de sua alma dentro de você não pode mudar. É como você lida com isso e como isso afeta que se tornará o ponto de mudança para você e para aqueles que querem entender o trabalho que você está fazendo. Você precisa aprender a lidar com a mudança que ocorrerá em sua alma e sua fisicalidade. Vemos que um grande número de buscadores de conhecimento está chegando a esse ponto no workshop de buscadores de conhecimento de quinta-feira. É por isso que repassamos os ensinamentos anteriores e resumimos as coisas para que vocês entendam que não há nada de errado no que está acontecendo com vocês. O que vocês estão passando faz parte do processo para ganhar confiança e poder ir para a próxima etapa. As sessões mensais de voo, realizadas às sextas-feiras, fazem parte da aplicação prática dos ensinamentos. Então, as quintas-feiras são um aprendizado da teoria e as sextas-feiras são como um laboratório para experimentos. Podemos chamá-las, essas sextas-feiras, de workshops físicos. Mas desta vez, não mostramos como fazer magraves. Em vez disso, criamos as dimensões e as condições para que a sua alma viaje. Primeiro você aprende a expandir a alma e então se comunica com ela e com os outros. Gradualmente, passo a passo, mais e mais de vocês aprenderão esse ponto. Ainda continuaremos a fazer testes e a criar sistemas mais poderosos e eficazes que possam fazer um trabalho melhor. Mas o objetivo do ensinamento é, de uma forma ou de outra, levar o maior número possível de pessoas a entender a totalidade para que, no futuro, vocês se tornem os professores. Vocês ensinarão aos outros como passar por isso e se tornarem viajantes na dimensão da alma do homem. Esse é o trabalho que tenho me esforçado para fazer nos últimos anos. Agora estamos chegando a esse ponto. Continuaremos até atingirmos um momento de massa, de modo que cada vez mais pessoas possam transmutar, transferir e viajar em ambas as dimensões da alma e da fisicalidade. Quando vocês conseguirem fazer isso, vocês não chamarão mais isso de um sonho. Vocês não dirão: "Oh, querido, eu estava pensando nisso antes de você dizer isso para mim." Porque você saberá que realmente sentiu a emoção e ouviu a alma falar. E da mesma forma que você se lembra dos seus sonhos, essa informação é recebida por você. Então você diz: "Eu estava pensando nisso." E agora aceitaremos que conversamos no nível da alma tanto quanto no nível físico. Esse é o objetivo desses ensinamentos. Não importa se você adormece durante as sessões de voo ou nos workshops físicos às sextas-feiras. Isso significa apenas que sua fisicalidade está travada ali, mas não a alma do homem. Então sua alma viaja nessa dimensão sem as limitações da fisicalidade. Você diz que adormeceu durante a sessão ou diz que sentiu isso ou aquilo. Lamento dizer, mas o workshop de sexta-feira não tem nada a ver com a sua fisicalidade. Você pode pegar ela e levá-la para qualquer outro lugar. Você pode usar os fones de ouvido enquanto você toma banho, dirige, faz uma escalada, ou até mesmo enquanto dorme. Porque alcançamos a sua alma, e sua fisicalidade pode fazer o que quiser, desde que não faça barulho e não perturbe os outros. Isso é o quanto avançamos no ensinamento da dimensão das energias do universo. Vocês estão aprendendo sobre si mesmos, seu ambiente e como e a maneira como vocês devem lidar com os ambientes com os quais vocês entrarão em contato. Vocês estão aprendendo como trazer os campos do universo para fazer parte de vocês, para transferi-los através do universo e entrar nessa posição ou dimensão a qual vocês estão se conectando. Na sua vida física, você entra em um ônibus, muda de trem em uma estação ou vai para diferentes aeroportos. Você faz isso de uma maneira diferente agora com a sua alma. Se você precisar de ajuda para fazer conexões na fisicalidade da alma do homem, criamos as almas satélites e elas entrarão em operação. E aqueles de vocês que forem através da extensão do universo, nós lhe daremos os membros do Conselho Universal. Agora vocês entendem como o processo foi pré-definido muito antes de trazê-los até aqui. Quando se constrói uma ponte, primeiro é preciso colocar um alicerce, depois os postes e pilares, e assim por diante, antes de colocarmos os trilhos na ponte. Nós já fizemos tudo isso. Em breve, aqueles de vocês que se juntarem a nós descobrirão por que vocês se tornaram alma satélite. Foi a sua alma que o escolheu. Talvez sua fisicalidade tenha tentado fugir, mas sua alma o trouxe de volta. Você precisa entender como você se estruturou. Os membros do Conselho Universal compreenderão gradualmente a nova dimensão e sem que vocês saibam o que há lá ou como vocês ouvirão o pedido de ajuda. É o que chamo de sinais das almas do universo. O Conselho Universal ajudará o universo e os satélites ajudarão o homem na Terra. Construímos todo o alicerce para a transmutação, de forma semelhante à maneira como os governantes, reis, presidentes e governos constroem as estradas e os sistemas de transporte para a sua dimensão física. Mas desta vez não haverá pilotos, motoristas e abusadores, porque desta vez serão vocês que farão tudo o que for necessário. Como eu disse a um amigo meu, todos nós nos tornaremos como mulheres que podem fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Nesses ensinamentos estamos tentando explicar cada vez mais sobre você e como você funciona e sobre o seu Criador, que é a sua alma. Não lhe dizemos para fazer isso ou aquilo, e você não precisa fazer mais nada porque agora você controla sua própria alma e dimensão. Você está no comando e é responsável por isso, portanto, você não pode culpar mais ninguém por isso. Você encontrará seu tempo, lugar e posição de acordo com o que você fez com o que tem na dimensão física. Você pode fazer a mesma viagem de avião ou pelos campos do universo. Estamos na última semana de 2023 e a evolução na ciência e na transmutação começará a partir do próximo ano ou da próxima semana. A decisão e o tempo para essa mudança começar foram definidos pelas almas de seus antepassados. Não somos nós que tomamos a decisão para que isso aconteça. Estamos aqui apenas fazendo a nossa parte. Foram as almas de seus antepassados que decidiram que 2024 seria o momento dessa mudança. Não importa se a data é de 1400 ou 6000 anos, a decisão foi tomada. De alguma forma, o ambiente das energias e os campos do universo nos próximos tempos, nas próximas semanas, atingirão um ponto de maturidade para o homem passar por essa evolução. De alguma forma, a tecnologia se tornou pronta para que isso aconteça, assim como as nações e os líderes religiosos também estão prontos para isso. Portanto, você pode colocar a culpa disso tudo na alma e não no homem. O próximo período de semanas e meses é quando a maturidade da totalidade da alma do homem começará a se desenvolver gradualmente. Talvez possamos chamar isso de o ano do julgamento, ou os anos em que o homem aprenderá a se libertar da gaiola que ele criou para a alma do homem. Nesse processo, muitos de vocês, como raça humana e os demais, amadurecerão para isso. Quando o homem se libertar, ele poderá viajar pela extensão do universo e se tornar parte da comunidade universal. Isso significa que ele será capaz de interagir com a alma das outras criaturas do universo. Quando nos tornarmos parte da comunidade universal, não precisaremos de OVNIs e de tudo mais. Interagimos por meio da dimensão da alma e dos campos. Não os vemos como alienígenas ou o que quer que seja que vocês veem nos filmes. Nós nos tornamos parte da comunidade universal quando aceitamos a existência e somos capazes de trabalhar com nossa própria alma. Qualquer pessoa pode se tornar parte da comunidade universal. Tradicionalmente, nos tornamos parte dela quando colocamos a fisicalidade no túmulo e chamamos isso de morte. Mas agora podemos escolher não morrer, porque podemos deixar um corpo de 90 anos e viajar com uma alma nova pelo universo por milhares de anos. E talvez um dia a gente volte para a Terra carregando aquele corpo antigo com você 10 mil anos depois. No futuro ensinaremos a vocês sobre a vida e a idade da alma. Porque as almas não têm idade, em vez disso, elas têm uma força de campo que mostra o tempo que estão viajando. A interação dos campos dentro delas indica a maturidade da alma. As almas amadurecem, elas não envelhecem, porque o tempo não existe no mundo da criação, isso é um conceito feito pelo homem. A alma não tem nenhuma limitação. Sempre que você quiser colocar uma limitação nela, você traz isso para a dimensão da fisicalidade. Um dia explicaremos como transmutamos e ficamos nos desertos e em todos os melhores lugares do universo. Um dia abrirei os livros sobre a história, então nenhum de vocês jamais irá a uma mesquita, porque descobrirão a verdade sobre as mesquitas. O mesmo acontecerá com as igrejas, pois vocês parcialmente já sabem a verdade sobre elas. E um dia não restará nenhum nome de judaísmo, pois todos os homens que acreditavam nele terão vergonha de levar sua dimensão da fisicalidade daquele ponto, lugar e posição. Foi assim que essa jornada começou e é para onde estamos levando vocês. Gradualmente vocês estão deixando a dimensão da fisicalidade para trás e viajando pela alma. Pela primeira vez, na sessão de voo da última sexta-feira, vimos digitalmente nosso equipamento como todos vocês deixaram a vida física. No início achamos que era uma coincidência, mas a segunda vez que isso aconteceu, confirmou. E na terceira vez, todos vocês ficaram assustados e não queriam fazer isso porque era muito real. Com isso, adquirimos o conhecimento necessário para saber exatamente como levá-los a esse ponto. E vocês podem aprender a fazer isso sozinhos agora. O dia 22 foi uma sessão especial e os que participaram deram uma doação especial e então a fisicalidade não tinha dimensão e todos vocês a deixaram para trás. Convidamos todos vocês para uma segunda sessão no dia 12 de janeiro daqui a 2 semanas para passarem pela mesma experiência e obterem a confirmação do que passaram. Não é que vocês tenham sentido algo, mas sim que não sentiram nada. Essa é a beleza do processo. Essa é a paz e a alegria. Como muitos de vocês disseram, vocês não sabiam onde estavam, mas era um lugar pacífico. Vocês encontraram paz dentro de si mesmos e de sua alma. Essa jornada que você fez é o que as pessoas chamam de experiência de quase-morte, quando elas voltam de uma morte. Você passou pela mesma alegria e agora você pode aprender como fazer isso. Queremos levá-lo à mesma jornada. Vimos o minuto exato no gráfico quando todos vocês deixaram a fisicalidade. Foi quando a alma do homem e a alma da fisicalidade deixaram a fisicalidade para trás e não havia mais função na fisicalidade. Foi como você vê nos filmes, né, quando a máquina de monitoramento cardíaco emite aquele bip sólido, o que significa que o coração parou de bater. É o que eles chamam de linha plana, porque o gráfico fica plano e o coração parou, e a pessoa geralmente morre. Registramos esse longo bip e então a beleza de quando o bip voltava. Descobrimos a felicidade com que podemos levá-los a esse ponto. Muitos de vocês ficaram assustados com esse longo bip, e alguns de vocês disseram que nem sequer o sentiram. Vocês não sentiram o bip de sua própria alma. Todos vocês entraram juntos no longo bip. Isso significa que todos vocês passaram por essa condição e emoção juntos. Assim como você ouve as máquinas dos hospitais emitir aquele bip bem longo, nós emitimos o bip longo da sua alma. Queremos tentar fazer isso novamente no dia 12 de janeiro para ver se conseguimos bipar todos vocês de uma só vez. É interessante como podemos levá-los a esse ponto, como podemos permitir que juntos vocês cheguem a esse ponto de salto. Esta é a primeira vez que compartilho isso com vocês. E aqui nessa parte do workshop, o Sr. Cash mostra esse gráfico. A linha reta amarela é quando todos os 100 de vocês biparam juntos. E nenhum de vocês pode negar isso. Agora vocês entendem o quão perto estamos de levá-los ao ponto onde vocês não existem na dimensão da fisicalidade. Essa linha amarela é a sua dimensão física. E vocês, buscadores de conhecimento, estão aprendendo a deixar a fisicalidade para trás. Aqueles que disseram que não sentiram nada, vão para o fundo de si mesmos e descubram por que precisam negar isso à sua alma. Sabemos como fortalecê-los para que passem pelo longo bip. Este é o momento em que você deu o amor. Este é o momento em que você deixou a dimensão da fisicalidade em todos os campos da alma do homem e se tornou o doador. A essência do amor, que significa dar incondicionalmente. Agora vocês entendem como muitos de vocês, buscadores de conhecimento, chegaram perto do ponto de transmutação. Levamos tempo para dar essa energia para chegar a esse ponto. Portanto, não foi um acidente ou coincidência. De certa forma, o que faltou a este planeta para dar energia ao homem, tanto que a dimensão da fisicalidade mata por isso e depois ela mesma morre, essa falta de energia foi dada à sua alma naquele momento, e a satisfação estava sendo dada. Vimos isso na dimensão física. Durante semanas, eles estiveram executando sistemas paralelos separados de uma forma específica projetada para dar energia à alma do homem. Provamos que onde não há alma, a fisicalidade não pode sobreviver. Tudo foi registrado como e com que força, onde e como podemos alimentar suas almas para que passem assim pela transmutação. Isso faz parte de como é feito quando transferimos de uma unidade vertical e você sai na outra unidade vertical. Agora podemos mostrar a vocês os gráficos disso. Somos todos parte do mesmo Deus, da mesma criação e do mesmo Criador. Esse gráfico mostra a grande elevação de seu tempo. Essa linha só é criada quando todos os 100 de vocês se reúnem ao mesmo tempo e na mesma posição. Mas se um de vocês pular fora, todo o gráfico desaparecerá. todos têm que estar em uníssono. Quando vocês se tornaram conscientes novamente, ou voltaram para a fisicalidade, nenhum de vocês quis repetir isso. E muitos de vocês queriam deixar a dimensão da fisicalidade. Temos todos os dados que mostram isso. Agora vocês entendem que tudo o que fazemos é científico e não mágico. Até mesmo levamos a energia de suas almas para outra dimensão, para fora do sistema. Queremos ver como poderíamos transmutar a sua alma. Um dia explicarei esse processo. Quando você continua a participar das sessões, gradualmente você constrói isso e se torna mais forte fazendo isso. Mesmo aqueles que eram os moderadores, suas almas se tornaram parte do mesmo processo. Eles estão conectados às outras almas. Continuaremos fazendo isso até vermos um bip longo e contínuo do início ao fim. Então vocês poderão nos dizer para onde a energia da alma foi enquanto a sua fisicalidade ficou para trás. E então vocês aprenderão o processo de transmutação. Essa é a chave da transmutação e ela está em seu bolso, não no meu. É o conhecimento que está com vocês e não nós. Somos professores, estamos aqui para guiá-los, mas cabe a vocês aprenderem como passar pelo processo de transmutação. Se uma única pessoa entre todos as 100 tivesse pulado fora, a linha plana da alma teria voltado para a dimensão da fisicalidade. Mas ninguém pulou fora. Todos vocês passaram por isso. Tenho mais 2 ou 3 gráficos como esses para mostrar para vocês. Portanto, não é coincidência. Sabíamos o que estávamos buscando e sabemos onde chegamos. Esse conhecimento nos permitirá criar sistemas perfeitos para a transmutação, onde a alma do homem, a alma da fisicalidade e a fisicalidade seguem em sua própria jornada. Eu dei a vocês o maior presente de Natal, trazendo vocês até aqui hoje. Pela primeira vez, o homem vê o comportamento de sua alma, e todos vocês voltaram para a dimensão da fisicalidade. Com essa experiência, vocês não terão medo da morte na dimensão física. O período de 6 meses de sessões durante todo o dia terminará em 21 de junho, que é o solstício de verão, uma importante celebração pagã. Isso foi por coincidência. Assim, passamos da noite mais longa para o dia mais longo. Esse é o fim da parte 1 de Síntese Rápido do Workshop 518. Felicidades para Chao Tin, um buscador de conhecimento chinês que trabalha muito para a Fundação Cash, sua noiva. Tenho certeza de que vocês nos sentem com vocês e desejo a ambos uma vida maravilhosa. As UBISOs, que são as Unidades Universais de Nave Espacial de Aprimoramento do Corpo, podem fazer tanto a transmutação quanto o voo físico. Depende de como as configuramos. O transporte físico já foi testado pelas autoridades governamentais e está funcionando. Agora estamos testando o lado da transmutação, que foi iniciado com as primeiras pessoas em junho de 2022. Buscadores de conhecimento entraram no sistema e transmutaram para a Lua, oceanos e fizeram as primeiras viagens através da alma. Agora vocês entendem o que vocês fizeram naquela época. Portanto, cumprimos o que prometemos e vamos levar isso adiante. Você pode viajar a extensão do universo com as UBISOs e também pode transmutar com elas, pois ambas as dimensões estão incluídas dentro do mesmo sistema. Como acabamos de explicar, o conhecimento está chegando a um ponto em que a transmutação completa com a fisicalidade está agora ao alcance da Fundação Cash. Mostramos isso nos gráficos do dia 22. Mesmo que você tenha dito que não sentiu nada, nós registramos isso. O longo bip da linha amarela se estendeu por quase 2 minutos e a tela do equipamento de medição cobre apenas 4 minutos. Portanto, não foi apenas um bip de alguns segundos. Na próxima vez, vamos estendê-lo ainda mais. Temos um sistema paralelo para colocar a alma do homem, a alma da fisicalidade e a fisicalidade alinhadas por 3 a 4 minutos. Mais tarde, poderemos estendê-lo por horas. Esses testes são importantes para as futuras estruturas dos sistemas de bem-estar, em que poderemos permitir que a alma do homem se processe de qualquer doença que ela pegue no espaço. Usaremos isso para viagens espaciais. Esperamos que na segunda sessão que abrimos para o dia 12, possamos estender a transmutação das almas pelo maior tempo possível. Primeiro tentaremos por 6 a 10 minutos e então aumentaremos o tempo nas sessões mensais dos próximos 6 meses. Estabelecemos um limite de 100 pessoas para essas sessões. Aqueles que participarem se tornarão o próximo ciclo de professores da Fundação Cash sobre como transmutar com a alma. Essas sessões terão um padrão específico de transmutação, primeiro em pequenas distâncias pelo planeta. Quando nossos sistemas chegarem ao desenvolvimento completo, então passaremos à transmutação física. O desenvolvimento está acontecendo. Por outro lado, ainda continuaremos com o nosso desenvolvimento da tecnologia no lado físico. Quando todos receberem a primeira parte do pacote de comunicação, enviaremos a segunda parte. Precisamos da confirmação de cada um de vocês de que receberam a primeira parte. Em seguida, passaremos para a próxima fase. Em geral, atingimos o limiar da transmutação. Houve um buscador de conhecimento iraniano aqui nessa parte do workshop que tinha algumas preocupações sobre uma experiência que ele teve. Foi um pouco confuso, ele levou muito tempo, mas eu vou resumir aqui brevemente. Na verdade, ele fez um vídeo de quando ele estava fazendo o processo nano e o multímetro dele girava rapidamente, ele girava rapidamente o botão do multímetro para frente e para trás e às vezes aparecia no multímetro o número 666, mas não o tempo todo. Ele estava tentando entender o que significava esse buscador de conhecimento. O Sr. Cash, como de costume, disse que não poderia explicar. Então Rick disse que a mesma coisa aconteceu com ele. Então o Sr. Cash disse que provavelmente era algo relacionado ao circuito na fabricação do multímetro. Isso não tem nada a ver com a nossa tecnologia ou com o que fazemos. Em seguida ele passou a perguntar sobre sua condição médica, que ele não pode ser respondido nesse programa. Esse buscador de conhecimento disse também que estava internado em um hospital psiquiátrico no Irã e as pessoas disseram a ele que a Fundação Cash não existe. Eventualmente, ele decidiu encerrar suas perguntas por enquanto. Pergunta para o Sr. Cash. Bob Lazar afirma que o elemento 115 é o combustível para naves espaciais alienígenas. Qual é a sua ideia sobre o elemento 115? Sr. Cash responde. Quem é alienígena e quem é uma espaçonave? O que é 115? Rick responde aqui. É um elemento que eles descobriram, mas que só dura por um período muito curto de tempo, ou eles só fizeram alguns átomos dele ou algo assim. Sr. Cash responde. Eles o chamam de matéria exótica. O Rick diz. É o elemento mais pesado que eles encontraram até agora, eu acho. Sr. Cash responde. Podemos falar sobre isso o quanto quisermos, mas não temos o elemento, então é só especulação isso. Mas 115 de massa atômica não é o elemento mais pesado do universo. Aqui o Rick diz. Os cientistas estão falando que agora vai até 250 de massa atômica nas estrelas que criam elementos. Sr. Cash responde. Mas o que acontece quando sua alma aterrissa em um desses sistemas planetários que tem uma massa de 250? Como você se manifestaria, como pedra, poeira ou gás? Ou qual deles você decidirá ser? No momento, há muito trabalho em andamento com a criação de novos elementos com altas voltagens e todo esse tipo de coisa. A criação de matéria em um nível baixo nunca foi feita, porque o homem olhou para toda a tecnologia de cabeça para baixo. No futuro, mostraremos que todos os elementos são criados em temperaturas mais baixas. Estamos levando a ciência do homem em uma direção diferente agora. Aqui o Rick pergunta. Como nos protegemos de sermos expostos a raios e campos que nossa fisicalidade pode não ser capaz de suportar normalmente? Ou podemos nos tornar invisíveis a esses campos e raios, de modo que eles passem por nós sem nenhum dano ou prejuízo, como acontece com os raios cósmicos de alta energia que passam por nós o tempo todo? Aparentemente, bilhões por centímetro quadrado atravessam a nossa pele e assim por diante, e ainda assim não somos prejudicados por eles. Sr. Cash responde. Há uma maneira de lidar não apenas com a radiação, mas com campos de força mais altos. Não podemos fazer isso no corpo físico do homem, mas quando aprendemos a expandir a alma, podemos fazer isso. É como se você criasse uma rede para isso. A estrutura do nosso corpo está preparada para permitir que os raios cósmicos de que você falou passem por ele. Todos os nossos tecidos estão preparados para a passagem dos campos e não há interação com o corpo. Se houver interação, então serão criadas energias residuais e parte delas se tornará nosso alimento. Um dia o conhecimento do homem aumentará para poder sentir e medir esses campos. Se, por exemplo, os raios entrarem pelo lado esquerdo, você poderá medir o quanto eles diminuem de força quando saem pelo lado direito. Embora digamos que eles passam por nós, alguns resíduos desses campos interagem com o nosso corpo. Isso faz parte dos 80% da energia que recebemos do ambiente. No caso da radiação nuclear, podemos aprender a usar nossa alma e nos expandir como uma rede para absorver parte da radiação. Ao mesmo tempo, sabemos que os campos magnéticos podem ser dobrados. Então usamos os campos de nossa alma, porque ela é dinâmica, para poder dobrar os campos para longe de nossa fisicalidade. Mostramos isso nos testes em Fukushima. Alguns dos fluxos de campo foram absorvidos dentro dos GANs. No futuro, vocês aprenderão a operar essas coisas. Como a radiação é uma força de campo, eles são campos magnéticos e você os converte em alimento. Então eles não são prejudiciais a você. Você abre a extensão da energia e a absorve sem danos. Eu faço isso quando eu manuseio material nuclear. Subconsciente ou automaticamente, eu crio um campo dentro de mim que permite que os campos dele se tornem parte do que eu posso pegar sem me prejudicar. Quando fizemos os testes de voo no Irã, eu costumava manusear centenas de fontes de radiação sem luvas e isso deixava os outros cientistas loucos, porque eles não conseguiam entender. Você pode treinar seu corpo para usar o material radioativo como fonte de energia e alimento, e assim ele se soma a você e não o prejudica. Você pode fazer isso com a sua alma. Eu lhe ensino o que eu mesmo fiz e o que pode ser feito. Não é um conto de fadas isso. Você pode perguntar aos escritórios de pesquisa no Irã para eles contarem para vocês. É porque eu sei como absorver energia. E todos nós temos essa capacidade. Não é algo exclusivo, mas você precisa se treinar para lidar e conviver com os campos de radiação. Eu aprendi a fazer isso desde muito jovem, quando eu brincava com as máquinas de raio-x. Na tecnologia médica de raio-x, eles fazem um escudo cônico de chumbo para que possam focar os campos de raio-x em uma determinada posição do corpo, de modo que a radiação não se espalhe por todo o corpo. Por exemplo, se você tirar um raio-x do rim, hoje em dia, no Ocidente, eles não conseguem focalizar os raios apenas nos rins, e eles se espalham por todo o corpo esses raios. Meu pai usava esses escudos cônicos que se encaixavam na parte superior da máquina de raio-x e direcionam os raios apenas para o rim. Qualquer outra radiação é absorvida por esses escudos cônicos de chumbo. Ao ver isso, tive a ideia de que se os raios podem ser absorvidos pelos cones, então nós deveríamos ser capazes de fazer o mesmo. E podemos nos treinar para absorvê-los. Você pode brincar com diferentes intensidades e aprender a absorver gradualmente materiais radioativos sem sofrer danos. Como nossa alma é um sistema dinâmico, podemos aprender a fazer isso facilmente. Pergunta para o Sr. Cash. Você mencionou no ensinamento anterior que a filha de Mitra assumirá o seu lugar no futuro. Isso parece implicar que Mitra é uma entidade. Você pode nos contar mais sobre a entidade de Mitra? Por exemplo, como ela nasceu? Qual é o seu relacionamento com a Terra, a vida e os seres humanos nela? Ela está registrada na literatura humana? Sr. Cash responde. Como em todas as dimensões do trabalho, você tem tanto a dimensão física quanto da alma. Registramos a presença dela em nossas sessões. Na última sexta-feira, ela esteve presente entre nós por alguns minutos e nós registramos para ver como podemos mudar a elevação. Ela chegou exatamente alguns minutos antes de a linha amarela plana aparecer no gráfico. entendemos a sua força de campo. Com o tempo, tudo sobre ela será revelado, e vocês entenderão como e onde tudo está. Ela esteve conosco 3 vezes nos últimos 2 anos. Toda vez que ela vem, ela traz uma mudança e nós a monitoramos. Um dia desvendaremos o que, como e de que forma tudo isso acontece. Pergunta para o Sr. Cash. Quem são os descendentes de Cristo no sul da França sobre os quais você falou no passado? Você mencionou que se trata de uma ela, com um nome popular, se não me engano. Sr. Cash responde. Você pode procurar sobre isso. Mas é preciso entender que muitas coisas no cristianismo, no islamismo e em todas as outras religiões são alteradas. Então, quanto disso é verdade, quanto não é verdade e quanto foi alterado para se adequar a determinadas pessoas e grupos? Quando você estuda as escrituras de perto, você descobre que muitas coisas são cientificamente impossíveis. E então nos perguntamos quanto disso foi deliberadamente apagado pelos historiadores para se encaixar em uma narrativa específica. Uma das maiores controvérsias em andamento não é apenas sobre o Vaticano e o Papa, mas sobre o verdadeiro local de nascimento de Maomé. Historicamente, as informações no Alcorão sobre seu verdadeiro local de nascimento precisam ser esclarecidas, porque há muitas coisas que não se encaixam geograficamente. A localização e as coisas sobre seus filhos e netos não se encaixam. Isso indica que algumas coisas foram inventadas e as pessoas começaram a acreditar nelas por tanto tempo que agora é muito difícil mudá-las. Cientificamente, os documentos históricos e as referências mostram que Maomé não nasceu em Meca. Ele não poderia ter nascido lá. Ele nasceu em outro lugar no Oriente Médio. E se você usar esse lugar em vez de Meca, muitas das coisas no Alcorão se encaixam. Por exemplo, estava escrito que ele deveria ter viajado para um lugar próximo a Jerusalém durante a noite. Mas Meca fica a cerca de 1.500 quilômetros de Jerusalém. Portanto, ele não poderia ser feito durante a noite esse percurso. Mas se colocarmos o local real de seu nascimento na Jordânia, são 140 quilômetros. E isso poderia ser feito com um cavalo. Historicamente, diz que um dos netos de Maomé se casou com uma família em Damasco. Mas se ele estivesse vindo do extremo sul em Meca, culturalmente isso seria impossível. Mas se você levar isso até a Jordânia, será na mesma região. Mas no momento, com todas essas coisas, ainda não entendemos historicamente como essa história foi alterada. Temos que descobrir como eles mudaram o local de nascimento de Maomé 1.000 quilômetros para o sul. Ainda não temos um registro histórico disso. Outra coisa é que até o ano 200 d.C., após o Hadj, não há indicação da cidade de Meca em nenhum lugar nos mapas antigos. As primeiras moedas com Meca nelas aparecem por volta de 201 na escala de tempo da religião islâmica. O que aconteceu antes disso? As pessoas teriam estado lá negociando e usando dinheiro. Mas não encontramos nenhum dado arquitetônico sobre a época de Maomé, perto do atual mercado em Meca, nem que havia uma cidade lá, e nem nada. Pelo fato de terem construído a cidade, milhões de peregrinações são feitas ao redor da pedra em Meca. Os historiadores estão se esforçando para investigar o assunto. E não encontramos nada sobre Meca na literatura judaica, nos documentos ou nos registros esculpidos em pedra daquela época. Mas se colocarmos o local de nascimento de Maomé na Jordânia, onde ele realmente nasceu, então tudo o que eles nos dizem se encaixa. Todos os nomes de família se encaixam e isso resolve 80% das ambiguidades do Alcorão. Mas não podemos falar sobre isso porque é proibido. É o mesmo caso dos cristãos, e como eu expliquei recentemente, como eles chegaram ao Natal deles. Talvez no futuro encontremos documentos sobre como eles mudaram Meca da Jordânia para a Arábia Saudita. Estou fazendo muitas pesquisas sobre isso. Estou tentando encontrar referências nos escritos judaicos e cristãos sobre como isso aconteceu. Até lá, temos que aceitar as coisas como elas são. Se orquestra que continua com revelações mais interessantes, mas você pode ler a transcrição para saber mais detalhes sobre isso. Eu vou resumir aqui mais alguns detalhes. Por que Maomé tinha 19 esposas, mas só permitia que seus seguidores se casassem com no máximo 4? Ele permaneceu fiel à sua primeira esposa, Khadija, até ela morrer. Acho que ela era muito mais velha do que Maomé, e morreu quando ele tinha cerca de 52 anos, e depois ele teve várias esposas. Por que tanta coisa escrita no Alcorão sobre as suas esposas, como elas se comportavam, suas conversas entre si e assim por diante, quando se supõe que esse seja um livro sagrado? E então, eles distorceram isso da forma como deveria ser para eles. Há muito a ser desvendado sobre a verdade do Islã. Ele estava muito em contato com os judeus e sua 14ª esposa era judia. E sua 4ª esposa era cristã. Mas ele nunca teve filhos de nenhuma delas. Há registros de que ele teve apenas 6 filhos, 4 meninos de Khadija e 2 meninos que morreram jovens. Ele não teve nenhum filho como herdeiro. Sua filha favorita era Fátima, com quem ele casou com seu primo Ali, e ela se tornou muito importante, tendo 2 filhos e 2 filhas. Quando Maomé morreu, não há registro de outros filhos. Mas será que isso é verdade? Será que há mais filhos que nunca foram registrados? A vida de Maomé é preciosa, por isso continuamos a fazer pesquisas. Temos que entender que esse homem é um profeta de Deus. Já expliquei a vocês muitas coisas sobre Cristo. Meu estudo abrange diferentes religiões, como cristianismo, islamismo, judaísmo, e há muito mistério e misticismo na fé Bahá'í e mesmo no budismo. Quando as religiões se tornam místicas, elas ganham poder sobre as pessoas. Na história, não há misticismo. Quando os estudiosos começam a investigar a história verdadeira, o mundo islâmico começa a dizer que essas pessoas são contra a sua fé e são inimigas do Islã e de todo o resto. Mas é difícil negar registros históricos escritos em papéis, tábua de argila e também pedras de milhares de anos atrás. Temos que estar abertos a outras ideias, mesmo que não se encaixem no que nos foi ensinado. Quando dizemos que os filhos de Cristo atravessaram a França e muitos cristãos daquela região usam o nome de Fátima. Essa é uma dica. Ele voltou à história sobre o rei Davi e a história da aranha na caverna que salvou sua vida. Aqui o Sr. Cash diz que essa mesma história aparece novamente milhares de anos depois no Alcorão com Maomé. Ela aparece até mesmo na história na Escócia. Será que Deus tem uma aranha específica para o profeta? Ou será que esse mistério foi colocado na religião para conectá-lo ao passado e autorizá-lo como sendo de Deus? Você precisa estudar diferentes fontes e pegar pequenas partes da história de cada uma delas e juntá-las você mesmo. Na Fundação Cash, eliminamos o mistério e lhe ensinamos apenas o conhecimento para que você se torne livre. Não somos uma religião, seita, ou queremos que você acredite em alguma mágica. Não é nada disso. O Sr. Cash faz muitas pesquisas sobre esses assuntos para desvendar a verdade sobre os antecedentes das religiões. Não desrespeitamos os profetas ou a religião. Queremos entender o que está escrito historicamente sobre os ciclos da vida. E queremos determinar o que foi acrescentado às religiões para que as pessoas acreditem nelas. Se alguém revela a verdade, então eles dizem que eles são inimigos do Islã. Eles não podem ser inimigos quando a verdade é mostrada lá como ela é. Nas primeiras cerca de 100 mesquitas originais que foram construídas, a parede de oração ela estava voltada para a Jordânia e não para a Meca. Depois do ano 200, aproximadamente, aí que elas começaram a ficar voltadas para a Meca. Mas por que isso mudou repentinamente para a atual Meca 150 anos após a morte de Maomé? Esses ainda são dados que não temos e precisamos investigar cientificamente e descobrir o motivo. Mas não podemos negar essas paredes de oração das mesquitas originais, não é? Os historiadores deveriam se interessar mais em entender a verdade e o conhecimento sobre o que eles estão escrevendo. Então tiraremos o misticismo da religião e ainda teremos respeito pelo profeta, o verdadeiro profeta e o verdadeiro mensageiro. O mesmo buscador iraniano, buscador de conhecimento iraniano, ele voltou novamente com as mesmas perguntas sobre o vídeo com 666. Então esse buscador de conhecimento disse que na pesquisa do Google há vídeos que mostram o Sr. Cash como um satanás com um 666 e montado em um cavalo branco e coisas assim. Então Rick perguntou a esse buscador de conhecimento por que ele trouxe essas coisas para o workshop. E que esses trolls fazendo isso, e que essas pessoas fazendo isso, perdão, são trolls, e que é melhor ignorá-los. Então o Sr. Cash respondeu a isso. Deixe-me explicar algo muito simples. Muito do trabalho que fazemos traz muitas mudanças das quais muitas pessoas não gostam, especialmente agora que cientificamente estamos desenvolvendo a transferência de energia como transporte. Os cientistas atuais não conseguem nem sonhar com isso, e a maneira como fazemos isso é muito simples. Então, em vez de discutir a ciência, eles atacam a pessoa que traz o conhecimento. Não nos importamos com o que eles pensam de nós. Até agosto de 2012, a Fundação Cash estava em revistas, jornais e outras publicações. Não havia um dia em que não houvesse um jornal ou artigo sobre a Fundação Cash e o trabalho que fazemos. Mas desde 2012, não temos permissão para publicar nada. Até mesmo as pessoas que fazem pesquisa sobre nosso trabalho não podem colocar a Fundação Cash no índice delas. Ou então são informados que seus doutorados não serão aprovados, a menos que retirem isso. Sabemos de centenas de casos como esse. A única coisa que essa negação faz é atrasar o processo de fazer muitas coisas boas para a humanidade. Então deixe estar. Os trolls podem escrever e fazer o que eles quiserem. Nós já vimos isso. Todas as mentiras que eles escrevem levam mais pessoas a ler o que esse cara está dizendo. Portanto, não nos importamos. Recentemente, ouvimos que há um governo que está literalmente se esforçando para erradicar a Fundação Cash. Mas eles não conseguiram. A conclusão da pesquisa oficial é que até mesmo os governos agora estão percebendo que os trolls podem escrever o que quiserem e podem reivindicar e mudar o que quiserem. Todos esses reis, ayatolás e outros morrerão um dia, mas o conhecimento que estamos ensinando permanecerá. Seus filhos e netos farão gangues para se ajudarem por milhares de gerações. Ele permanecerá como um conhecimento comum, e esse é o objetivo. De fato, é irrelevante o que eles escrevem e fazem, porque estamos aqui para mudar o conhecimento do homem por séculos e milhares de anos. Falamos sobre a grandeza de Ciro o Grande e Dário e como foi pacífico. Mas como é que os filhos desse reino, 2.000 anos depois, se tornaram o flagelo da humanidade? Será que é porque os americanos e os israelenses decidiram que seria assim? A cultura iraniana ainda permanece, independentemente do que eles façam. Durante o período de perigo, ajudamos com o vírus e foram feitas pesquisas no Irã e no resto do mundo. E agora estamos vendo o que está acontecendo no Ocidente. Os jornais britânicos estão relatando um grande aumento no número de mortes. E eles só estão preocupados com o fato das companhias de seguro não poderem pagar a cobertura. A Fundação Cash ofereceu uma maneira de lidar com isso como uma energia que muitos de vocês, buscadores de conhecimento, usaram e ainda estão aqui. Se eles tivessem dado ouvidos, essa crise não teria ocorrido. Aqui o buscador de conhecimento queria saber se havia um padrão para o ensino de processo de fazer o Nano e do Ganges na Fundação Cash. O Sr. Cash disse que cada um faz o seu jeito. Então o buscador de conhecimento disse: Então podemos ensinar o que quisermos? O Sr. Cash diz: Não. Você tem que transferir o conhecimento da maneira correta. Consulte duas ou três pessoas no Irã que saibam como fazer isso, faça uma opinião sobre o assunto e faça. Não vai ser errado, não vai ser certo, mas em algum momento as pessoas vão aprender e fazer. As pessoas no Brasil ainda estão ensinando a fazer o Ganges. O conhecimento total sobre a fabricação de Ganges não chegou nem a 1% do conhecimento disponível. há uma enorme quantidade de conhecimento ainda não compreendido sobre como fazer GANs e o que você pode fazer com eles. Portanto, há muitas outras maneiras de fazer isso e aumentar o conhecimento sobre a produção de GANs. Mesmo que você cometa um erro, isso pode fazer com que alguém desenvolva uma nova maneira de fazer isso. Desde que você produza um material que se comporte como um pacote de energia, você o chama de GANs. Portanto, não pode estar errado. Aqui o Sr. Cash diz, os magravs iranianos têm uma classificação alta e agora é possível comprá-los em Amã, na Jordânia. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse anteriormente para aqueles que dizem que não sentiram nada na sessão, que temos que ir para dentro para descobrir o que estamos negando à nossa alma. O que estamos procurando? Nossos comportamentos ruins? Como o amor em nossa vida pode ser interpretado? Sr. Cash responde. Não olhe para o tempo em que você esteve nas sessões. Em vez disso, observe o que mudou em sua vida a partir daquele momento. Não se trata apenas de como você se sentiu durante aquelas 4 horas na sessão. É o que muda em sua vida a partir daí. Observe e perceba que isso está relacionado à sessão. Como disse um buscador de conhecimento, está tão claro como mudei depois da sessão que não preciso sentir o que senti na sessão. As mudanças que ela traz para a sua vida são importantes para você. Nós chamamos isso de subconsciente, ou o que quer que seja. Mas é essa parte que traz mudanças para nossas vidas após cada encontro. Não importa se é nesta sessão, ou se você vai a um templo, ou o que quer que seja. Essa é a beleza e a sutileza disso. Aqui o Sr. Cash contou novamente a história de como as pessoas que usavam os sistemas de saúde que ele criou para essas pessoas há anos atrás diziam: sinto muito, mas esqueci de usar o sistema hoje. E esse é o sinal de que seu corpo não precisa mais da energia, e ele pedia então que as pessoas trouxessem os sistemas de volta. O que conta é o que você sente após a sessão. O que importa é como seus sentimentos em relação ao seu parceiro ou a outras pessoas mudam e se você tem mais confiança em si mesmo. Não se trata apenas de viajar para algum lugar. Não importa se você sentiu alguma coisa, como um formigamento nos dedos, ou se você foi ver o seu avô. Ouvimos sua jornada, mas estamos interessados em saber como você se sentiu quando encontrou o avô. O que ele lhe disse? Muitas pessoas dizem que resolveram alguns problemas com pessoas que morreram há anos. Trata-se de aprender a usar sua alma por conta própria para resolver esses problemas. É sobre o que traz mudanças para a sua vida. Muitos buscadores de conhecimento nos escreveram dizendo que as sessões trouxeram uma mudança fundamental para suas vidas. Eles estão no comando e no controle de sua vida e gostam da mudança. É disso que se trata a vida. E você passa a entender outra dimensão de sua vida. Pergunta para o Sr. Cash. É uma boa ideia nas sessões tentar desenvolver a compaixão simpática e a disposição de espalhá-la como uma pedra batendo na água? Não se trata tanto de visualizar, mas de ter extrema compaixão e transmitir um espírito amoroso que, de alguma forma, é devolvido e multiplicado. Deveríamos colocar isso durante a sessão? Ou, do seu ponto de vista, isso realmente importa? Sr. Cash responde. Depende. Não estamos realizando sessões de sentir-se bem, em que você quer chorar e depois ficar feliz durante a próxima hora. Não. Cabe a você decidir. Cabe a sua alma decidir. Isso não tem nada a ver conosco. Estamos apenas criando um ambiente. É como quando você vai a uma piscina pública. Nós fornecemos a água limpa e um ambiente agradável na piscina. Essa é a limpeza do universo e da criação. E vocês são os que estão sentados na borda da piscina, e alguns de vocês pulam na piscina, outros nadam, se refrescam, fazem um nado de costa e tudo mais. Nós não ditamos a vocês o que fazer. São vocês que decidem o que querem fazer na piscina. Nós apenas fornecemos a piscina limpa do universo. Você decide como quer desfrutar dela. E é você quem decide o quanto você tem medo dela, até mesmo de colocar um dedo do pé na água. ensinamos a beleza do conhecimento. E a partir do que você entende, você decide como quer nadar na piscina. É só isso. Pergunta para o Sr. Cash. Você nos disse que para a conferência em Londres haveria uma grande empresa de mídia contratada para cuidar da promoção do evento, mas não se ouviu nada na mídia, ou pelo menos eu não ouvi nada. Sr. Cash responde. A conferência foi publicada em cerca de 500 publicações diferentes e periódicos da internet. Recebemos a lista de publicações. No final da promoção, pagamos dezenas de milhares de dólares para que mais coisas acontecessem. Mas o governo americano impediu que isso se tornasse público. Nós aceitamos como estava. Mas a empresa publicou os artigos e os comunicados à imprensa em mais de 500 periódicos e registros de imprensa. Ainda estamos trabalhando com base no que conseguimos em Londres. Ainda estamos trabalhando com os oficiais e mais oficiais estão se envolvendo e continuando. Mas não podemos tornar essas coisas públicas, pois sabemos o que acontece quando fazemos isso. Também vimos como os trolls operam. O trabalho ainda está em andamento e ainda estamos obtendo sucesso nele. Aceitamos a longo prazo a situação da Fundação Cash até que o curto prazo seja resolvido. Mas a conferência de Londres foi divulgada e vimos os artigos e alguns de vocês viram os artigos em outros jornais, revistas ou periódicos da internet. Esse trabalho ainda não parou, porque agora estamos trabalhando para a conferência na China. Aqui o Rick diz, talvez um dia os algoritmos do Google aceitem a Fundação Cash e de fato divulguem os links e assim por diante com mais eficiência. Sr. Cash responde, você tem que entender que isso não pode ser feito, porque a maior estrutura financeira se colocou contra a Fundação Cash e não podemos lutar com pessoas como a Fox. Portanto, continuamos com o nosso trabalho. As coisas estão funcionando da maneira que estão e é algo que aceitamos. A Fox será, entre aspas, aquele fez um jogo de palavras com a palavra Fox, que em inglês significa raposa, e ele disse o seguinte, que a Fox será raposada um dia, mas o conhecimento permanecerá. Aqui o Sr. Cash fez uma atualização sobre as conferências na China e em Teherã. Tenho que voltar à China no ano novo e resolver essa fase final. Não anunciamos mais como viajamos ou o que fazemos porque somos prejudicados por isso, como vimos no passado. Mas nosso trabalho continua. Quando eu retornar à China, anunciaremos a posição com Sânia e o restante. Há muitas coisas que a Fundação Cash precisa resolver antes de chegarmos a Teherã. Nós mesmos temos que chegar a um ponto de transmutação para que possamos entregá-la totalmente em Teherã. A Fundação Cash possui uma empresa em Hunan, em Sanya, que registramos anos atrás. Operaremos com essa empresa se ela ainda estiver lá. Resolveremos isso quando voltarmos e operarmos por meio de nossa própria empresa. Aqui o Sr. Cash foi questionado novamente sobre a noiva de 9 anos com Maomé e por que isso era aceitável. Aqui o Sr. Cash repetiu muitas coisas. E ele disse, temos que entender a cultura, o ambiente e a maneira como as coisas eram feitas naquela época. É nesse ponto que achamos que parte do Alcorão não se encaixa na essência dos ensinamentos do Islã, porque sabemos que a história dessa parte não se encaixa na época, no local e nos nomes. Uma das discrepâncias é com esse tipo de casamento, como as meninas amadurecem e a mentalidade da região em que uma criança se torna uma mulher após a primeira menstruação. O Ocidente estabeleceu a idade de maturidade em 18 anos. Naquela época e naquela parte do mundo, a mentalidade era de que as mulheres governavam e dominavam tudo. Isso era comum há 2000 anos na Babilônia e na região árabe. Uma mulher podia ter 10 maridos porque não havia mulheres suficientes, então isso era muito comum. Depois Maomé mudou a regra. Um homem podia ter 4 mulheres. Havia então uma escassez de meninas, então eles voltaram ao ponto de maturidade física da menina para o casamento. Muitas das noivas de Maomé eram escravas dadas a ele. Ele não saía à procura de mulheres. Elas eram enviadas porque ele era o profeta e era respeitado. Os muçulmanos estavam dominando muitos países com a espada e os distritos tinham que pagar impostos aos muçulmanos e a Maomé, exatamente como os romanos faziam. Aqui o Sr. Cash discorre mais sobre a história do Islã. Na religião judaica, é permitido que um tio se case com a filha de sua irmã. O mesmo acontecia na época dos cristãos, mas você só quer culpar os muçulmanos. É preciso entender que essa era a cultura da época. As mulheres não tinham valor, eram apenas uma comodidade de guerra a ser capturada pelo prazer e todo o resto. Eles davam belas moças de presente. Ninguém chamava o que fazemos hoje pedofilia e outras coisas do gênero. Mas a ética era não tocar em uma garota antes que ela amadurecesse. Os muçulmanos, judeus e cristãos estavam todos na mesma região e foram criados com a mesma maneira de pensar. Para eles, isso era normal. O nome Ali era, na verdade, Alá, que é outra deusa da Arábia. Aqui o Ricky pergunta: então surge a pergunta, é correto hoje, em nosso mundo supostamente moderno, que algumas culturas e religiões ainda mantenham esses hábitos? Sr. Cash responde: mudamos a baliza, mas não mudamos a maturidade e a fisicalidade das meninas. Há um grande problema por trás disso em relação a meninos e meninas que são maduros para serem homens ou mulheres. A pedofilia é errada, mas onde traçamos o limite da maturidade física e mental? Conheço garotos de 25 anos que são menos maduros do que crianças de 11 anos e eles estão dirigindo empresas. O que fazemos no espaço quando nos apaixonamos por outra entidade? Ela é madura? E se a idade de maturidade for de 1000 anos? Eles podem se reproduzir? A pedofilia é errada, não importa como você a defina. Temos que nos ater ao que nossa sociedade definiu como maturidade, 18 anos de idade. É correto porque assim eles podem tomar uma decisão, mas 21 anos é mais correto do que 18. Nos antigos países do Oriente, eles estão praticando o tráfico humano e isso tem que acabar. Temos que elevar as almas. A mãe, na verdadeira cultura iraniana, tem a última palavra em casa. A cultura persa é profunda e nós adoramos nossas mulheres. Não importa se é na forma de mãe, esposa ou filha. Quando você vê homens iranianos com suas filhas, então você entende. Mostramos o amor de nossa vida às nossas filhas e às nossas esposas. É uma cultura diferente. Para aqueles que acreditam no caminho de Cristo, tenham um feliz ano novo. Esse é o fim desse índice rápido do workshop 518.